Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e a Polícia Militar, realizaram na manhã de quarta-feira, 8 de novembro, a Operação Camaleão. Na ação, foram cumpridos 8 mandados de prisão e 11 mandados de busca e apreensão nos municípios de Belo Horizonte, Betim e Igarapé. O MPMG apura ilícitos praticados pela organização denominada Mil Loterias, que atua na atividade de exploração de jogo do bicho e caça-níqueis. A procuradora de justiça Cássia Virgínia Teixeira Gontijo explica como foi a investigação. Bom, a investigação ela está em andamento há aproximadamente 6 meses e ela iniciou exatamente porque a Polícia Militar nos procurou através da Corregedoria, considerando denúncia anônima de que um oficial superior estivesse agindo em prol de determinada organização criminosa no ramo de jogos de azar. Durante essa investigação, os trabalhos foram mostrando que essa organização ela atua em Belo Horizonte, região metropolitana, e na região metropolitana mais forte, na região de Betim. E os trabalhos foram sendo apontados que, de fato, havia esse favorecimento para essa organização criminosa. Durante os trabalhos foram realizadas várias ações policiais nos meses de junho, julho e agosto, para que nós pudéssemos conhecer essa ação da organização criminosa. Então, através disso, nós pudemos constatar aonde que essa organização criminosa atuava, quem eram os líderes desta organização, os seus gerentes e alguns que, de fato, trabalhavam na organização. Inclusive, numa busca que foi realizada no escritório de contabilidade em Betim, desta organização, nós pudemos constatar que só no mês de maio a arrecadação foi em torno de R$ 480 mil reais. Hoje, com a realização da operação, na casa de um dos líderes, foi encontrado R$ 200 mil. Com ele, foi encontrado R$ 17 mil. E ainda no escritório em Belo Horizonte, até o momento, porque ainda não acabou o balanço, R$ 14 mil. Entre os presos estão 2 integrantes da Polícia Militar de Minas Gerais. Cássia Virgínia conta como era a atuação deles. O que nós pudemos observar é que eles buscavam verificar quais as pessoas que agiam, que atuavam na região, e dessa forma eles ofereciam vantagem econômica para avisar sempre que houvesse algum tipo de operação ou para procurar saber quem estava combatendo jogos de azar na região, para inclusive poder também cooptar essas pessoas. Dos adversários, eles agiam até de outra forma. A hora que identificava que tinha algum tipo de loja concorrente a eles, a ação era de combate a essas lojas para evitar a continuidade dos jogos de azar. Ou seja, identificava que numa mesma região tinha alguém que explorava também máquina de caça-níquel ou jogo de bicho naquela região, acabava solicitando que fosse realizada ações de combate aos jogos de azar, porque assim favorecia a outra organização, que é a Mil Loterias. Bom, os policiais eles comunicavam quando tinha operações policiais a serem realizadas, ou às vezes eles eram inclusive procurados para dizer o porquê que estava tendo ação policial e eles não tinham sido avisados. Ou ainda para poder informar quem estava fazendo essas ações de combate aos jogos de azar, para que a organização pudesse cooptar esses agentes públicos para o lado da organização. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.